3894. São 3894, acima de indicação, autorizado chegada Mari, desça para 50. Mari, 50, 3894. Gol Uno 856, pronto para o táxi, 172, Fortaleza, 3 horas. Táxi via Pátio Indy Alpha, ponto de espera 1895, 1009, vai seguir a aeronave da Oceané, puxando no portão 7. Pátio Indy Alpha, ponto de espera da 10, Torre Uno, 1895. 1009, segue o Oceané. Recife, no 260, secundária 1288. 3567, copia o controle. 67, obrigado. Delta no solo ao 01, livre táxi até o pátio 4, reporte estacionado para livrar frequência. Está pronto para o táxi, o POB 97, autonomia 4 horas e 10, alterna Goiânia. É 321 via Pátio Índia, Justiça Salvador no 010, 1895 no ponto de espera. Gente, Pátio Índia no ponto de espera, 1895 via 321. São 3894, livre das inscrições, desça para 3.000 pés, ajuste em Salvador, no 009. Livre das inscrições, descendo para 3.000 com 1.019, outro 3894. Oceané 6321, aproximando o ponto de espera da 1.0, pronto. 6321, autorizado ANEM, decolar pistão no 0, vento 090 graus, 959. Autorizado ANEM, decolada no 0, chamando 6321. Duna, 3894. Prezado Duna, então 3894. Desça para 2000 pés, ajuste permanece a prezada LS e a ponte estabilizada. Duna, 2000 pés, permanece estabilizado, 3894, muito obrigado. Primeiro galeão, pronto, foto. Escute a Romeu, um minutinho para a cópia 601. Gente, Romeu, você vai escutar aí, 7 graus. Webjet 6720, portão é o número 6, puxa acionar. 612, autorizado, reporte táxi. Reporte Felipe, boa, conquista número 2, confere, Romeu, confere. Escuta. 1601, no cópia. 601, no pronto, cópia. 601 autorizado, Galeão 360, Pêndulo 10, após conforme a rota do plano. Decola no 0, curva direita, saída da Euleda, após direto bridge. Controle 119, decimal 8, transponder 5157. Está autorizado Rio de Janeiro, Galeão, 360. Prossegue na rota conforme plano de voo, uniforme de voo no 0. A saída com curva pela direita, da Euleda, ela pode voar direto ao grid, controle 198, e transponder 5157. 601, correto, reporte pronto. Voltará quando pronto, 7 graus no 01. Decolado aos 07, chame controle de frequência 119.8. 79.8, boa. 6321. Controle, muito boa tarde, chame 6321. Chame 6321, no contato radar, saída Arbo, suba para 320. Arbo 320, 6321. Romeu, confere, número 2 para cópia, um minuto. Certo. Um 1856, livre decolar, pistão 10, vento 080 graus, 159. 10, livre decolagem, 1856. 01, sentido Romeu, solicito 380, Galeão. 6201, Romeu, confere, a terceira. Autorizado conquista 200, decola 1-0, direita, saída Arbor, após DCT, controle 19-8, transponder 5-1-4-6. Autorizado 2-0 para conquista, saída Arbor, curva direita, DCT, acionando 1-4-6, controle Salvador, 1-1-9-1-8, controle 1198. Controle 1198. Correto, 5146, transponder, reporte pronto. Táxi, o Jet 6720. Nós temos 4 horas e 15 de autonomia. Alterna Guarulhos, no Instituto Belbé. POB 88. Gente, 6720, táxi via pátio Índia, ajuste no 009. Quando espera a torre, 1895 com a voo. Pátio Índia, quando espera 1895. Boa tarde. Controle Salvador de Gol 1856. Boa noite, 56, contato radar na decolagem, saída Puca, nível 390. Puca para o 390, 56. 59, autorizado Guarulhos, 360, Pêsulo 10, Brilha, Pêsulo 16. Decola no zero, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, vou direto Bridge. Controle 120, correção, controle 119, small 8, transponde 5156. Autorizado 360, decolando da 10, a saída da El, Leda, Bridge, pela Pêsulo 16 até BHZ. Poderia confirmar o transponder? 5156. 5156, 16259. Correto, da El, Leda, Bridge, 360, reporte pronto. Ciente, 6259. Torre Salvador, Webjet 6720, está aproximando com a espera do 10, pronto. 6720, autorizado Daniel, decolar pistão 10, vento 090, graus 149. Autorizado, aliás, decolar o EB6720. Transponder 5132. 5330, nível autorizado, decolada 10, curva direita da El, Leda, Bridge, 198, controle 5132. Sou Pêsulo 10, 10, MAP, proa de Lúbito, proa de Bravo, Bravo, Charlie. 819. Confirmando, 183. 118, decimal 95. 18953894, obrigado, uma boa noite. Boa noite. S720, decolado aos 1-3 de controle, chame controle de frequência 119, decimal 8. 19-8, S720. Controle é o Webjet 6720, usando 2 mil pés. Webjet 6720, contato radar na decolagem, saída da EO, nível 360. Da EL 360, 6720. Civil 6720, curva direita para o Leda. Confirme. 6720, solicita voa direto Leda. Autorizado Leda, presente. Autorizado Leda, 6720 mesmo. Salvador, gol no 5-7. Prossiga. 5-7, prossiga. Calma, senhora. É, voo no 5-7 com Romeu para Brasília. Ciente, minuto, cópia. Guardando, 6-7. 3894 no solo, Alzuno 5, livre direito, chame só 121 décimo 9. 3219, obrigado, até mais. Gol 1856, chame centro Recife, 12545, alterna 12685. 2546, Gol 1273, desce para 2000 pés, ajuste permanece, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, ajustado no 0109, repetirá estabilizado, Gol 1273. Autorizado Brasília 360, peso Luna 7. Decola da 10, curva direita, saída Arbor. Após voa direta, leva. Controle 119.8, transponder 5162. Autorizado Brasília, nível 360, via peso Luna 7. Decola da 10 com curva direita na Arbor. Depois voa Elefa 198. Controle acana 5162, voa 9567. 567, correto, reporte pronto. Bom, tará. Boa tarde, tá 3897. Informação Romeu, aguardo coordenação e cópia, Guarulhos. Positivo, tá no portão. Da Juliette 3894 de Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, Recife, 1251, no secundário, 13395. Boa tarde, 6201, na posição 4, para a Puxa, deck acionamento. 6201, no cordão, equipe de sala, reporte para táxi. Reporte para táxi, 6201. Sabatango Oscar Bravo Eco, boa tarde, desça para o 1500 pés, vem na proa de Parite. Sabatango Oscar Bravo Eco, acione código 5075. Pia. O Papatango Lima Serra Juliette, autorizado até Serra Bravo Bravo Hotel, via peso 16, após conforme rota do plano de voo. Nível 4 no zero. 1-0, decolada 1-0 com primeira curva direita, saia da El, Leda, após bridge. Acione 5147 no transponder, frequência do controle 120-8. 119-8, frequência do controle Papatango Lima, Serra Juliette. Lima Serra Juliette, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento fase 3. Lima Serra Juliette, funcionamento de crédito, comandante, reporte para o táxi. Solo. Salvador, azul 4206 para posicionamento gate 8. Azul 4206, quando é a equipe de salva, reporte para o táxi. Ele está para posicionamento, azul 4206. Então, 3897, copia? Afirmativo, prossegue. Autorizado Guarulhos, via UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 340, decolada 10, com primeira curva após a decolagem à direita, saída da El, Leda, após bridge. O transponder 51164, frequência do controle 119.8, o TAN 3897. Dia 340 aprovado, a pessoa 167 Belo Horizonte. Aerovia, decolada 10, plana direita da El 30 Brin. 164 transponder, 198 controle, TAN 3897. TAN 3897, cotejamento correto, reporte falta para o estacionamento, portão 05. Salvador, boa tarde, Bono 273, estabilizado, IADS, que dá 10, baixado e checado. Bono 273, continua a aproximação, ainda não avistado, o altímetro é 10009. Continua na aproximação, ajustado 1009, Bono 273. Avistado, livre, pouso na 1-0, vento 0-8-0 graus, zona 3-9. Autorizado, pouso na 1-0 para o Bono 273. Iniciando do 08, azul 4206. É, isso eu posso, para o táxi. 06. Salvador é o Gol 9940, Romeu, autorização de tráfego. Gol 1940, informação com Romeu, confere. Autorizado Guarulhos, que eu fiz o 16 até Bravo, até o Zulu, após, conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, Cedadael, Leda, Brise, decolada 10, com primeira curva após decolagem à direita, acione 5177. Frequência do controle 119.8, o Gol 1940. 360, Zulu 96, Bravo até o Zulu, rota do plano. Saída da El, Leda, Príncipe, curva à direita, 5777, é o transponder 198, é o controle. O Gol 1940, transponder 5177, coteja. Possível pro 1940? 5177 é o transponder, Gol 1940. Ok, 5177. Cotejamento correto, reporte pronto para puxar estacionamento, portão 03. 0340. Para o táxi, o Xanair 6201-129-129 a bordo. 3:50, autonomia alterna, Guarulhos. Xanair 6201, autoriza táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre. Em 118.95, ajuste no 009. 009 do ponto de espera 189-5621 da Xanair. Lima Serra Juliette, prossiga. Reporte quando pronto, Lima Serra Juliette. Salvador, Sul 4206 para o táxi do ponto 35 Gastronomia, POB 2109, Eterna Marcel. Rua Azul 4206, autorizado táxi até o ponto de espera via Fátio 1, Índia, no ponto de espera chame a torre, em 118.95, ajuste no 009. Via Fátio 1, Índia, ponto de espera 95, 4206, bacana. Rua 1601, na posição 01, por estiver questionamento. Rumbo 1601, após a passagem do Embraer da Azul, sua cauda, com a equipe de solo, reporte para táxi. Após a passagem do Embraer, está autorizado. Rumbo 1601. Tarde, gol 1273, de plano. 1273, boa tarde, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, 1273. 01, autorizado a NAE decola pistão no 0, vento 090 graus, 122. Nem decola, limitado, 6201. Estacionamento portão 2, boa noite, 567. 1567, aguarde para o puxo. Guardando, 67. Salvador, boa tarde, 4206, ponto de espera da 10, pronto. 4206, mantenha o ponto de espera. Mantenha azul 4206. 4206, é autorizado da VA e mantenha a cabeceira no 0. Ali mantém o 10, azul 4206. Da companhia no 02, ela faz o puxo simultâneo, de forma a ingressar a cauda pro pátio 3. Sim, então aguarde só para fazer o curso simultâneo com o 02 da companhia. É, foi entendido que é pro voo no 601 botar a cauda pro 03, é isso? Não, negativo. O do 02 era botar a cauda para o 03, pro pátio 3. Gente, graças a fazer o simultâneo, os dois vão botar no 3, gente, graças. É. É, como é que ficou agora pro voo no 767? Vai aguardar o do 1, né? A gente vai entrar atrás disso? Lado, AUSH 29, chame controle 199-8. 098, boa. Até a próxima. Juliette, quando 273. Ah, eu. Na 201, no contato radar na decolagem, saída da EL 3 mesa. 360, você tá da